Bom, acabei de falar que os textos de hoje dá para falar 3 horas. O texto de Ruth, belíssimo, né? Pena que a gente não leu ele todo, né? O que vai do versículo 13 do capítulo 3 até o versículo 13 do capítulo 4, porque tem uma história bonita e como é que funciona, mas a essência desse texto é mostrar, primeiro, né? Mostrar essa descendência de Davi, ou seja, o rei Davi e depois o Messias, que vai vir de Davi, né, vem de uma improbabilidade, né? E vem da união desses dois mundos absolutamente separados, de ricos e pobres. São dois mundos que se colidem, né? Um mundo de uma mulher que está na mendicância, absolutamente frágil. Mulher numa sociedade machista onde ela passava um pouco mais do que uma peça da mobília dentro de casa, encontrando com um homem rico, poderoso, né, estável, coroa, que simplesmente podia fazer o que quisesse. É o famoso não dá nada. Ele era o cara que estava na situação do não dá nada. E a gente vem, como eu falei, esse texto de fala assim, a elegância de Boaz. Boaz é extremamente elegante. E Noemi entra nessa história aqui. Noemi é uma mulher pragmática. Estava falando com você, né, Leandro, sobre pragmatismo. Não, Noemi é uma mulher pragmática. Extremamente pragmática. Ela está focada em resultado e ela está focada em ser prática também, não só pragmática. Ela fala, olha, perdi meu marido, perdi meu filho, vou para casa, a nora fica, ela estabelece o plano e vai. Já temos a primeira interferência, que vem a Ruth e fala, não, vou com você. Chega lá, estão as duas ferradas, e ela vai dando instrução para Nora o tempo inteiro, porque é uma pessoa que vem de uma cultura e está em outra cultura. Né? Se ela está numa cultura em que ela tem que saber se mover, né? É estrangeira. Então ela vai, ó, você faz assim, você faz assim, você faz assado, ela sabe o básico. Ela vai, e aí Noemi agora saca assim, olha, aquele cara que está tratando você bem, ele é nosso parente. Se ele é nosso parente, ele pode resgatar você. Você está jovem e bonita ainda. E ela faz, dá o conselho basicão. Vai lá, toma um banho, se perfuma, fica bonitinha, e espera o cara deitar, cara. Quando ele deitar, você dá o de oferecida. Você, ó, deita no pé do cara lá, que já tá certo. Nós estamos falando de uma sociedade que não tem, sabe, essa coisa de cerimônia de casamento, cartório. Existe uma formalização pública. Mas que acontecia muitas vezes depois de uma atitude privada dessa, ou não acontecia. Mas o plano de Noemi não era oferecer a mulher para um jogo sexual de um cara rico. Ao contrário, falou assim, olha, solicita ele ser o nosso resgatador. Esse homem, eu quando penso em Boaz, eu penso num lord inglês, cara. Eu sempre penso assim, o cara é um gentleman, né, cara? Aí acorda de noite, vê aquela mulher e fala, o que que é isso? Né? Ele não sai agarrando a menina, né? Ele fala, o que é isso? Eu falo, ah, isso é meu resgatador, por favor. E esse é o desespero do aflito, do oprimido. Tem que colocar no lugar dessa mulher. Ela é uma mulher aflita, que está numa situação de mendicância, e que vê na possibilidade de ser resgatada por esse homem, ou seja, ser casada com esse homem, que legalmente poderia tê-la, a possibilidade de tirar ela daquela situação terrível, né? Ela que vinha de uma família estável antes, né? Ou seja, uma família que estava estruturada, tinha marido, marido, mulher, sogro, sogra e tal. Pobres, mas tinha o seu jeitinho, né? E esse cara podia fazer o que um cara de posse faria, né? Pô, a cavalo velho, melhor capim novo, né, cara? Nada com coroa melhor do que um brotinho, né, cara? Então, cara, vamos lá. E Boaz fala, ele não faz o rito, mas o simbólico, né? Lança sua capa sobre ela, fala, vem cá, minha filha. Ele fala, fica aí, vamos fazer as coisas direito. E aí eu queria falar sobre ética e sobre moral. O que que é ética e o que que é moral? Vocês sabem a diferença? Sabe, Helena? Não. Essa que é a arte do bem viver. É tudo que eu faço publicamente para viver bem com os outros. Cumpro horário, chego nas coisas, sabe, me comporto de determinada maneira. É tudo aquilo que eu faço para publicamente ter uma convivência legal. A gente convive aqui, convive bem, porque temos uma ética de comportamento, né, que nos faz não transgredir determinados limites que fazem que a gente vive bem. Isso chama-se ética. É tudo aquilo que eu faço para viver bem. Uma maneira simples de a gente trabalhar com noção de ética. O que é moral? Moral é aquilo que eu faço mesmo quando ninguém está olhando. Moral é o que eu tenho no escuro pelado. Moral é quando ninguém está vendo. Moral é o que eu faço e que eu não faria de maneira nenhuma, para ser mais negativo na moral, é o que eu não faria de maneira nenhuma mesmo se ninguém está sabendo. Moral, por exemplo, é o caso do moço lá em Brasília, o catador de papel, que achou 1.500 dólares dentro de um pacote que veio do lixo, e ele sabia onde ele tinha pego aquele lixo. Mas era 1.500 dólares. Não vem. Eu me lembro de um camarada sem moral com quem eu convivi, né, que era um grande doleiro, um cara muito ético, cara, mas um grande doleiro da cidade de Curitiba, envolvido comigo, com o Youssef, com o Banestado, com esses esquemas todos. E esse cara, sem moral, ele tinha uma frase que ele falava: dinheiro não vem com carimbo e não vem com nome. Então, não quero saber de onde veio e onde é que não veio. Essa era a moral dele. Aquele catador de papel, não, ele já tem uma atitude moral completamente diferente. Ele achou, ele sabia onde ele tinha pego aquele pacote. O que ele fez? Ele pegou os 1.500 dólares, catador de papel, morando na favela em Brasília. Brasília, na cidade de Satélite. Ele foi e devolveu. Então, as roupas extraordinárias nesse país de corrupto que a gente vive, de país de safado que a gente vive, que são um jornal, né? Você pode procurar no YouTube que tem. Aconteceu um negócio bem legal depois. Ele fala, né? Minha mãe me ensinou assim, né? Não é meu, devolvo. E era um dinheiro que um cara, um publicitário, alguém assim, tinha feito. O cara estava arrumando papel, pegou o envelope do dinheiro e botou junto o papel que foi fora. Eu perdi minha aliança assim, né? Minha aliança, até hoje eu não sei onde foi parar, provavelmente foi parar em algum lugar. Cara, nem eu devolvi. Foi legal que depois teve uma rolada com o Gabriel Pensador, né? O Gabriel Pensador viu a reportagem, achou legal, juntou um grupo de amigos e juntou 10 mil reais para levar para ele. Fez um crowdfunding assim e juntou para ajudar esse cara. Tá no YouTube a reportagem, você acha, é bem facilzinho de achar. O que esse moço fez, quando ninguém está olhando, achar um pacote de 1.500 dólares no lixo, esse negócio, pô. Se realmente não tivesse como traçar, né, fazer o quê? É teu. Mas, cara, ele não achou, ele sabia de onde veio, sabia onde tinha pego aquilo. Moralmente, ele sabia que tinha que devolver aquilo. Isso é moral. Ética é aquilo que a gente faz para viver bem uns com os outros. Então, tem muita gente que pode ter ética e não ter moral nenhuma. Né? A ética é um controle social. A moral é um controle interno. Boaz é um homem que age aqui com dois sentidos. O sentido moral está ele e ela no escuro. Pensa. Você, a mulher está perfumada, né? Me mandou ela se perfumar, se arrumar, está ali, eu estou aqui, filha. Né? Estou aí, estamos aí. Como é que vai o senhor, vai bem? E ele moralmente fala assim, faz o seguinte, deita, dorme, amanhã de manhã você sai discretamente para não pegar mal para você, não pegar mal para mim. E sim, eu vou resgatar você, está prometido. Mas só que nós vamos fazer o papel ético que a gente tem que fazer. Existe uma pessoa antes de mim, na linha sucessória, nós vamos até essa pessoa. Se ela não quiser lhe resgatar, porque ela tem essa obrigação e direito, tudo bem comigo. Ele vai lá, tem aquela história da sandália, fecha um negócio com o cara, tal, tal, tal, e acaba casando com ela. É um homem, é um gentleman, né, cara? Eu acho, assim, basicão, como eu falo que a nossa espiritualidade é prática, cara, não custa ser assim. Acho que não tira pedaço você ser educado, você ser polido, sabe? Você ser gentil, você ser elegante, você ser correto, você ter moral e você ter ética. Não custa, não tira pedaço e o mundo fica melhor. Eu acho assim, muito bonito essa história, como é que Jesus junta, né, rico e pobre na sua linhagem, faz essa coisa. É bonita essa história, tem mil outras lições para tirar, mas hoje eu queria tirar essa. Sabe? Um rico e um pobre. Agindo eticamente e agindo com moral, agindo de maneira correta. E isso tem a ver com o Salmo 37, que fala o negócio da ansiedade da gente quando a gente vê o outro que tem muito, o outro que tá, que a mão, sabe? A gente quer se indignar, a gente quer ficar com raiva, a gente quer ficar, como eu falei, inveja, né? Que é o pior de todos os pecados que você pode ter na vida, é a inveja. Lembra sempre que esse é o pecado do diabo, a inveja do que o outro tem. Calma, cara, calma, dá tempo ao tempo que tudo vai se ajeitar. E aí a gente cai no texto de Lucas, que é uma contraparte do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, e que pode ser lido, e que muitas vezes foi lido, de uma maneira militante. Né? Bem-aventurado, todo mundo já sabe, bem-aventurado não é feliz. É ser estúpido falar, feliz vocês que são pobres, feliz vocês que têm fome, feliz vocês que... Pô, dá um tempo, né? Mas você vai ser feliz se você tem fome, é pobre, todo mundo te odeia. Não é isso que ele está falando. Ele está falando bem-aventurado. Você está numa boa aventura. Ele já falou sobre isso em outras ocasiões. Mas como pode ter alguém que está ouvindo pela primeira vez, né? A palavra bem-aventurança é, no hebraico, no aramaico, como ela foi dita no hebraico, é assim, siga em frente. Siga no caminho. Persista. Avante, para ser exato, literal, a palavra é avante. Siga em frente. E o sentido de contexto, o sentido semântico, é siga em frente como quem sabe que está num bom caminho, vocês que são pobres. Siga em frente, aí faz sentido, ninguém está falando para você ser feliz por ser pobre, ser feliz por ter fome, ser feliz porque te odeia. Não. Aguenta a barra e segue em frente. Como quem sabe que está no caminho. Quando você estiver pobre, quando você estiver com fome, quando você estiver chorando, quando se odiarem, ele fala, siga em frente, porque tem uma série de promessas aqui. Porque é de vocês o reino de Deus. Reino de Deus não é um lugar. Reino de Deus, assim, é de vocês a possibilidade de que Deus governe sobre a sua vida. É de vocês que vocês vão ser satisfeitos. Fique tranquilo, vocês vão ser satisfeitos. As coisas vão acontecer. E ele dá continuidade. Essa é a segunda parte do Sermão do Monte. Ai de vocês, ricos. Ai de vocês, assim, é o mesmo sentido oposto. Ai de você que está num péssimo caminho que vai acabar mal. Porque olha a análise do rico que ele faz aqui. Vocês já receberam a sua consolação. Vocês não estão caminhando para o consolo. Vocês vivem uma vida consolada. E bicho, sofrimento é inerente à existência humana. Você coloca ele onde você quiser. Sacrifício é inerente à experiência humana. Dificuldade é inerente à experiência humana. Luta é inerente à experiência humana. Você só escolhe aonde você coloca ela. Ou no começo, ou no meio, ou no fim do seu caminho. Porque quanto mais você ficar pensando que você tem algum controle mágico para evitar isso na sua vida, você só está jogando. Eu tenho convivido com várias pessoas velhas, que principalmente depois dos 50, 60 anos, começam a ter uma vida que é uma porcaria de vida. Eu estava comentando com a Kátia na viagem. Para quê? Para que juntou tanto? Para que fez tanta coisa? Para que tanto planejamento? Para que tanto acúmulo de capital? Para ter uma vida miserável no final. Miserável no sentido de ansiedade, de estar triste, de só ficar fazendo conta, patrimônio para tudo que é lado, briga, ver filho brigando por causa de coisa que você tem, sabe quem vai ficar com o quê. É uma bichórdia. Doença. Cara, quando você podia ter levado uma vida tão mais legal. E no fim, quando você, sabe, tiver que tentar essas coisas, eu fico muito feliz, assim, eu estava mostrando ontem para o Leandro fotos da minha avó. Minha avó foi deserdada em 1914, 15, por aí. Foi deserdada de uma família boa, porque assumiu que ia servir os pobres, servir as pessoas do leste de Londres. Meu avô era um apátrida. A família foi expulsa e não tinha cidadania. Foi expulsa da Catalunha por prática ilegal de protestantismo. Eles vieram para cá em 1922 e 1924, respectivamente. Chegaram aqui, se casaram. E antes de ter o primeiro filho, e nós só fomos saber isso 10 anos depois da morte da minha avó, eles jamais contaram isso para ninguém, eles, o casal, fizeram votos de pobreza um com o outro. Falaram, não vamos ter nada. Cuidaram dos filhos, tiveram... nunca tiveram nada. Nunca tiveram uma casa, não tiveram carro, não tiveram telefone, que na época era patrimônio, não tiveram nada. E nunca lhes faltou nada. E eu me lembro que no dia que minha avó morreu, eu escrevi uma carta, que eu jamais enviei para a família, na qual eu dizia assim, como era bom saber da morte da minha avó, com 97 anos, e que ver a nossa família, que não era tão pequena, que ela tinha conseguido dar origem a uma família razoavelmente grande, não tinha absolutamente ninguém para brigar com absolutamente ninguém por nada que houvesse sido da minha avó, porque ela não tinha absolutamente nada que não fosse a roupa que ela tinha. Ela gastou a vida de 97 anos, nunca lhe faltou uma refeição, nunca lhe faltou, sabe, acolhimento, nunca lhe faltou possibilidade de viajar, nunca foi, nada, faltou nada para ela. Tinha uma vida absolutamente decente. Criou os filhos tiveram uma vida boa. Cara, eu me lembro que eu escrevi isso, cara, coisa boa ser neto dessa pessoa, sabe? Que não é que não deixou nada porque não pôde deixar nada, porque optou por não deixar nada. Era muito legal, cara. Não tinha ninguém para brigar. Ninguém nunca jamais teve uma única discussão que fosse, porque tem a herança da vovó. Sabe por quê? Porque a herança da vovó, ela é eterna. O que a minha avó e meu avô deixaram para mim, esse amor que eu sinto pelo Senhor, pelas Escrituras, isso aqui que eu falo com vocês todo dia, eu devo a esse casal. Eu devo a esse casal que colocou isso como prioridade na vida deles. Que bom caminho, sabe? Que bom caminho. E aí de quem não quer isso, cara? Acumula e fala assim, vocês são ricos, vocês têm fartura. Vocês, que todo mundo fala bem de vocês. Todo mundo fala que você... Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Eu sempre me chamo... Eu já falo bastante sobre isso, Eduardo. Me chama muito a atenção. Quando todo mundo começa a falar muito bem de você, cara, abre o olho, cara. Olha quem está falando bem de você. E a gente quer que as pessoas falem bem da gente. Dica. Que o Senhor, quando você recolhe sua cabeça no travesseiro, sozinho, mesmo que o mundo esteja contra você, que o Senhor possa olhar para você e ter alguma coisa boa para falar de você, e que você possa olhar nos olhos do Senhor e dizer para Ele, o Senhor sabe. Isso é muito bom. Deus abençoe. Amém.